Divaldo Franco, no seminário sobre a vida desse homem extraordinário, narra que Francisco, antes de iniciar sua missão, era um jovem muito rico, muito belo, cantava nos bares com seus amigos, foi para as cruzadas, a segunda cruzada, para guerrear. É aprisionado, adoece, perde muito peso. Sua família consegue descobri-lo, paga um resgate e o traz de volta à cidade de Assis. Mas todos os seus biógrafos registram que quando ele retorna das cruzadas, Francisco padece um ano acamado. Como nós não tínhamos o diagnóstico da depressão preciso naquela época, muitos não registram esse fato, mas Divaldo Pereira Franco diz que Francisco de Assis teve um ano de depressão, acamado. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebe que ele veio à Terra não para beber, para cantar com os amigos, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. Que veio à Terra para nos ensinar o Evangelho de Jesus e viveu como jamais ninguém houvera feito. E era o cantor da alegria, o cantor da natureza. E jamais teve depressão depois, apesar de tantos sofrimentos, tantas dificuldades. Porque ele descobriu qual é a sua missão aqui na Terra. A depressão vai nos ajudar. Então, se nós descobrirmos o que a depressão está nos ensinando, nós vamos dar um gigantesco salto na direção da evolução espiritual. Segundo motivo para a depressão: perfeccionismo. Às vezes nós somos muito orgulhosos, colocamos um patamar de perfeição que nós não temos condição de manter. E aí, como nós não conseguimos manter aquele padrão de excelência 100% do tempo, quando erramos, nos frustramos e ficamos com sentimento de culpa. Aliás, na palestra sobre sentimento de culpa, eu falo que quanto maior o orgulho, maior o sentimento de culpa da gente, normalmente. É fruto do nosso orgulho. A gente querer ser mais do que o que a gente é. Porque como a gente tem um grande desejo, uma grande necessidade de ser aceito pelos outros, nós mostramos uma capa, uma máscara, uma persona agradável para as pessoas. Como eu estou mostrando para vocês aqui. Vocês estão olhando para mim? Esse rapaz veio lá do Ceará, tão simpático, deve ser uma maravilha de pessoa. É nada. Leva o Nazareno um mês para sua casa para você ver. Você manda de volta para o Ceará com passagem, com hospedagem paga, na hora. Claro, meus amigos, nós estamos ainda aprendendo na nossa evolução espiritual. Então, a gente dar esse desconto num ser, não tentar se comparar a Francisco de Assis, a Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, porque isso é falta de humildade nossa. Um passo de cada vez, a natureza não dá saltos. Então, a gente ter consciência que o orgulho, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males. Nós vamos encontrá-lo como sendo o móvel, o motivo de quase todas as nossas ações. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. E o Espírito Ramédio, através de Francisco do Espírito Santo Neto, nos diz que o orgulho é tão nefasto porque ele impede-nos de enxergar as nossas imperfeições. Como eu não enxergo o que está errado comigo, eu não consigo me transformar. Ele impede o autoconhecimento. Por isso ele é tão grave. E ainda nos faz exigir dos outros o que eles não podem dar ainda. Então, o perfeccionismo pode agravar pela frustração a nossa tristeza. Outro motivo que a gente pode encontrar, o medo. É muito natural a depressão pré-parto e depressão pós-parto. A mãe gestante tem medo do futuro do filhinho. Será que eu vou poder criar meu filho? Dar-lhe uma excelente educação? Boas roupas? Será que o marido vai ser um bom pai? A mãe se preocupa. É natural a depressão nessa época. Aliás, a variação hormonal também gera uma alteração muito grande no humor. Por isso que é tão comum a depressão pré-parto e pós-parto, porque os hormônios oscilam demasiadamente na mulher, na menopausa. Lembrou a Jane? Eu não sei se ela está vivenciando isso ou se já passou. Deve estar um calor danado aqui na Jatel, eu estou com calor.